Olá, muito boa tarde. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e está neste momento com a Rádio Antena Web. Hoje, no Online Song Contest, iremos falar sobre alguns dos ex-concorrentes deste festival. Começamos por falar de Cris Medina, que ficou conhecido pela sua participação na edição americana dos Ídolos. Contudo, a história de Cris é muito mais emocionante do que poderíamos estar à espera. Dezenas antes de ter participado no programa Ídolos, pede a sua namorada, Juliana, em casamento. No entanto, uns dias antes do casamento, Juliana é vítima de um acidente que a deixa quase totalmente paralisada e completamente desfigurada. Cris concorreu ao Online Song Contest com a música What Are Words, cujo videoclipe mostra a dedicação e o amor que Cris nutre por Juliana. Ficamos agora com a música que lhe deu o primeiro lugar nesta última edição do festival, What Are Words. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me more? What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then that's all? When it's a love, yeah, you say them all. All those words, they never go away. They live on, even when we're gone. Angel was sent just for me, and I know I'm meant to be where I am, and I'm gonna be standing right beside her tonight, and I'm gonna be by your side. I would never leave when she needs me more. Every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? I'm forever keeping my angel close. Depois desta brilhante música, digo-lhe que se ficou sensibilizado com a história de Cris e Juliana, pode sempre contribuir, pois Cris criou um site para arrecadar fundos para o seu tratamento. Ou, se preferir, pode sempre visitar a página de Cris Medina no Facebook e saber mais informações. Temos agora uma participante da versão francesa dos Ídolos, Amel Bent. Em 2004, Amel não chegou à final, mas lançou neste mesmo ano o seu primeiro álbum. Este foi um sucesso. Vendeu mais de 550 mil cópias só em França. O single Ma Philosophie permaneceu na primeira posição por mais de 6 semanas. Contudo, foi com Je Reste que a cantora alcançou a 11ª posição do Online Song Contest. Para recordar, deixo-os aqui com estas duas músicas. Música. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finalement laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Après nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut. Qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Les poings levés vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Reste, analyse, un peu toi, tu restes à l'oreille de moi. Quand ça o Banda Be Cool foi outra das bandas presentes no Online Song Contest. Estes participaram com o single We Know Speak Americano. Liderou o mercado no Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Suécia, tendo chegado também ao top 5 na Austrália, Bélgica, Espanha e Noruega. Parece que nunca mais acaba, e como podemos ver, foi um sucesso e continua a ser. We Know Speak Americano, para ouvir agora na Rádio Antena Web. Chita va bene, se tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. grupo americano Fun adotou uma estratégia interessante. Anunciou no Facebook que, se a sua página atingisse os 40 mil fãs até ao dia 1 de dezembro, que o tema de Natal Believe in Me seria disponibilizado gratuitamente na internet. O objetivo foi atingido e a promessa cumprida. Contudo, foi com a música Carry On que os fãs ficaram na 9ª posição da 31ª edição do Online Song Contest. E é com esta música que ficamos agora. The sound, the silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on, carry on, carry on. Some friends at the edge of the night at a bar of 75. And we talked and talked about how our parents will die, all our neighbors and wives. But I'd like to think I can cheat it all to make up for the times I've been cheated on. And it's nice to know I'm not. dá-nos a impressão que todos os cantores que participaram até agora no Online Song Contest participaram também em reality shows. E é o que acontece com o nosso próximo artista, David Cook. Este participou no festival com a música Light On. David Cook foi vencedor da 7ª edição do concurso americano Idus e foi com Light On que participou na 30ª edição do Online Song Contest. Never really said too much, afraid it wouldn't be enough. Just try to keep my spirits up when there's no point in grieving. Doesn't matter anyway, words can never make me stay. Words will never take my place when you know I'm leaving. Try to leave a light. Darko é um novo projeto com o qual Zé Manel volta à música, desta vez a solo e afirmando-se como compositor, intérprete e letrista. Entretanto, não se esqueça de deixar os seus comentários e sugestões em radioantenaweb.info ou na página oficial do Facebook. Despeço-me então com a música dos Darko, Define Joy, tema que ficou na 8ª posição da 29ª edição do festival. Define joy. Just as long. can make me cry.